trem. Aconteceu, minha vida estava no lugar, tudo parecia se encaixar. Foi quando eu te vi, escureci tudo que era verdadeiro em mim. Num instante foi chegando ao fim. Foi quando eu te vi. Canta comigo, vai! E as loucuras dentro, e aquela linda cena que a gente viveu. E num quarto de um hotel barato, espelho esfumaçado em um. Uma paixão de contos literários. Você é a Julieta e eu sou o meu. Amor proibido em sigilo me joga no chão. E você me arranha. E no final de tudo só eu que apanha. Inventando sempre uma desculpa estranha pra disfarçar as marcas desse nosso amor. Para, por favor, eu tô falando sério. Pra que se apressar em revelar o mistério? Se existe sentimento, não é adultério. Você sempre soube que eu já tinha alguém. Não venha com chantagens me fazer bem. Não venha com chantagem me fazer bem, como não? E quem gostou, bate na palma da mão aí.